criança que não desistiu. Mas a tropa do titio não tá de bobeira. Vamos fazer partir. Reunindo os fuzil na praça inteira. Vou olhar aquelas coisas onde ela sustenta até o fim do tiro. Ela vai quebrar a tua toda e não vai ficar assim a vida dos amigos. Vai acabar, vai esquentar. Foi quando a tropa atravessar. A bala vai comer. Ninguém vai entender. Tudo que sente se vender e vão se foder. Foi a pula, não é matar. Foi do guerrilhão até o fim. Não vai ficar assim. Não vai mais além. Vamos chegar quebrando tudo e a ideia. Vou ir pra ajudaria, não prevalecer. Ué, questão de honra e nós não vai perder. É tudo quadrado, só defender. Quando é o trem. Tudo é o treino, ou pra ajudaria não prevalecer. Ou é questão de honra, se é com você ver. Quando é tudo quadrado, só defender. Tudo é o trem, tudo é o trem. Volta pra casa, bala vai comer de novo. Família é L, cantar em ponto de dor. Vamos pular lá dentro, a bala vai voar. A tropa tá de nota, G3 e AK. Vamos lá, volta pra casa, bala vai comer de novo. Família é L, cantar em ponto de dor. Não vai pular lá dentro, a bala vai voar. A tropa tá de nota, G3 e AK. E a vida do menor, não vai ficar assim. Não vai vir do Junete, que do meu parceiro Fim. Cantar na tonelada, na pura cobardia. Saudade do Sagate do Mano Guia. Vamos voltar pra casa, bala vai comer de novo. Família é L, cantar em ponto de dor. Não vai pular lá dentro, a bala vai voar. A tropa tá de nota, G3 e AK. Soldado bom de guerra que Severo não te erra. Só a casa na favela com vários pentão reserva. Onde é que é bala? É bala nos cristos, é bala, é bala nos cristos. De meia noite é só na fuma. Os alemão aqui detesta. De uma menina que fuma no baseado. Estrago os G3, alguém se pia na fila. Estrago os G3, alguém se pia na fila. Respeita o CV, que só tem bandido brabo, só menor de guerra. Que bota pra fuder, mas é terror dos terceira, até é dos meleca. Fala que a traga toda do vermelho, se pilha que traga pra você bater. Nosso traga preparado, menor de controlar. Se os traga botar, a bala vai comer. Que a traga é toda do vermelho, se pilha que traga pra você bater. Nosso traga preparado, menor de controlar. Se os traga botar, a bala vai comer. Eu sou o MC Fuzi, tô aqui de novo. Vim fazer uma homenagem pra tropa do Rodo. Pro meus irmãozinhos que hoje tá no céu. E na favela do Rodo fez o seu papel. O que fala do Jeremias, o pai não tá certo. Que saudade do tchutchuc e do mano Tinei. Eu choro em lembrar os dos nossos irmãos. Que saudade do bagunça e do baratão. Outro amigo bom que a tropa não se esquece. Que saudade que nós sente do chefão CL. Na favela hoje choro, o clima não é legal. Saudade do biscoitão e do cara de mal. Quando eu lembro dos meus irmãos chegando a arrepio. Saudade do da mulher me tamando de. Botava pra fuder na direção dos cana. Saudade do nego quente e do nego drama. Eu tô cheio de ódio, vai tomar no cu. Saudade do Renatinho e do Babalu. Erro do Cesarão, o aqui do Zutena. Nunca vai ser esquecido o Chiquinho sem pena. O menor quebrava tudo e já caí de bloco. Que saudade do doxado do mano Sidoff. Eu choro toda vez que eu começo a lembrar. Aquela covardia do Riguinho pro Zazá. Muita saudade dos meus irmãozinhos. Saudade do mano Puma e Paulo Lurim. Foi numa operação, numa manhã feliz. Perdemos da Vita e o menor do Liz. Esses eu parava no baile, era só latão. É os menininhos do Chuba, Chuba e o Paraíba. Botava os alemão tá vontade é. Que saudade do Disseu e do Picolé. O Nela quebrava tudo e falou sem gracinha. Nosso eterno faixa preta, meu paizão rosquinha. Nosso eterno bode, tô sem sacanagem. Que saudade do pescoço e do negão sagache. Tá em sementinha, nunca vai ser esquecido. Saudade do mano branco e do mano marinho. Vai tomar no cu, eu não tô maluco. Que saudade que nós sente do Batman maluco. Essa foi uma homenagem pros amigos vivos. E hoje estão descansando por mim. Nunca vão ser esquecidos, valeu game lindo. E vou metendo bala pelo comando verde. E vou metendo bala pelo comando verde. Eu sou o maniaco talibã. É isso, mano. Você não é doido, bandido.